Ó Virgem Mãe Puríssima Imaculada e Consagrada, ó Virgem Mãe Puríssima Imaculada e Consagrada, Senhora destes primores, eis este aqui nesta casa. Senhora destes primores, eis este aqui nesta casa. Vamos todos seguindo com a luz do resplendor. Vamos todos seguindo com a luz do resplendor. Que a luz que nos guia é o nosso mestre ensinador. Que a luz que nos guia é o nosso mestre ensinador. Digo uma vez e digo duas, eu digo todas as vezes. Digo uma vez e digo duas, eu digo todas as vezes. Que os filhos da rainha não faltam nestes festejos. Que os filhos da rainha não faltam nestes festejos. A ordem está severa para aqueles que frequentam. A ordem está severa para aqueles que frequentam. Aqueles que não dão crença, desocupa os assentos. Aqueles que não dão crença, desocupa os assentos.